meus sonhos você reina, te procura a noite inteira e você não está lá. Me encontre na internet, eu te passo o endereço. Você é tão linda que me deixa até com medo. Você é especial como a noite de Natal na TV. Minha reprise de domingo de manhã é você. E eu te peço que você entenda. Meu amor por ti conta mais que uma trena. É impossível que isso aconteça. Todo dia eu paro e perco a cabeça tentando te encontrar. Não há nada que eu possa mudar. Era você na noite anterior e eu querendo me usar. Baby girl, me mostra o que realmente tu queres de mim. Eu vim aqui pra te servir. Te faço sorrir como patati. Perdedores estão sempre tensos para me humilhar. Em sua casa sua mamãe não vai estar lá. Eu até quero sua boca em meus lábios novamente. Sentir aquele gosto de sempre. Cereja, me beija, vadia. Vamos tomar uma breja? Eu sei, eu não bebo. Mas quero viver com você sem nenhum medo. Não quero perder mais tempo com essas coisas estúpidas. Só quero você e sua grandiosa bunda. Eu tento te encontrar em meus sonhos. Meus sonhos, baby. Te acho na internet pra você me amar. Me ame, por favor. Da cor de seus olhos, eu sinto na pele. Fofa como a neve, nunca vi, mas posso sentir. Na Bahia você é rainha prêmio. Vista por mais de 200 freiras que plantam maconha no alto da montanha. Eu lhe gravo tomando um LSD. Spielberg gravando um dinossauro em você. Mas não lhe chamando disso, não vai entender errado. Eu só quero você em meu quarto. Ficaremos de mãos dadas e eu te olho na cara. Você tem aquele brilho que ilumina o meu dia. Mesmo em um tempo nublado, você está ao meu lado. Sentimentos bem vão, você mora em meu coração. A gente juntos domina o quarteirão com queijo ou com salame. Sua mãe vadia vidente, nos presenteou com uma caixa de detergente. Não queria isso, mas agora já pedindo, não tem como mudar. A droga da ponte, não quero passar por ela, parece que está caindo. Não somos um desenho, mas eu quero ser seu animalzinho preferido. Tipo coragem, ou vestite, na alta voltagem, vadia do caralho. Weber, Weber. Isso é um sapo.